Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Molana disse, vai chamar Molana Takdir para dar conselhos. Eu sou a primeira pessoa que precisa de conselhos. Mas al-amru fawqa al-adab, como Molana foi meu colega, amigo e tudo, então a gente tem que aceitar. Bismillahirrahmanirrahim. Antes de eu começar a apresentar os irmãos, vamos todos fazer, como Molana falou, eu não vou alongar muito a introdução praticamente desse ajuntamento. Eu queria em primeiro lugar parabenizar todos aqueles que direta ou indiretamente, moral ou financeiramente ajudaram para que esse evento tivesse lugar, que Allah subhanahu wa ta'ala recompense do seu infinito tesouro. Número 2, prezados irmãos, vamos tentar, inshallah, é a pessoa, prezados irmãos, já que ele está aqui a trabalhar no programa, aquele que deu o seu tempo, e nós, qual é o nosso papel? Tentar beneficiar algo deste programa. Todos faremos isso, inshallah, né? Então, fazer uma intenção bem lá no fundo do coração, que é lá. Não vamos olhar para quem está a falar. Vamos sim escutar as palavras de quem estão sendo faladas. Todos faremos essa intenção, inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. فقد قال جل وعلا في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال جل جلاله والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما وقال النبي عليه الصلاة والسلام الشبابة شعبة من الجنون وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سره أن ينظر إلى سيد الشباب أهل الجنة فلينظر إلى الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. Prezados irmãos, Molana Fayaz havia falado que tinha falado um pouco acerca dos jovens. Eu tentei abrir o Corão, prezados irmãos, o Hadith, e subhanallah, em vários surats que é muito comum entre nós ler, Suratul Kahf, Suratul Yasin, Suratul Anbiya, vários surats, prezados irmãos, no Sagrado Corão, a grande passagem que lá consta é sobre a juventude. Agora, prezados irmãos, mashallah, estou muito contente, estou a ver aqui a cara de muitos jovens. Alhamdulillah, deixa-nos muito contentes. Allah subhanahu wa ta'ala, prezados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala concedeu aos jovens de todos os tempos, todas as eras, eu diria, um poder fenomenal. Allah subhanahu wa ta'ala concedeu aos jovens tal capacidade. O jovem, quando ele está no caminho certo, ele pode levar uma nação inteira consigo. E quando o jovem entende virar para o caminho errado, ele leva uma nação inteira consigo. É pena que esse talento, que eu disse no princípio, excepcional, que Jalla Jalalu concedeu ao jovem, hoje é mal utilizado. Tipicamente, meus irmãos, hoje o jovem, quando está sentado, tipicamente com os seus amigos, vamos falar na nossa linguagem de jovens, entre os brothers. Qual é o bate-papo? Meu irmão, quero te ver se você é homem de verdade. Buzina lá. Ah, você é um maricas. Pá, buzina lá para a dama aí. Você não vai... Uma vez só, um ecstasy não faz mal nada. Hoje é Saturday night, dezembro, fica lá um pouco high, vais ver. Vai esquecer todo o stress. Então vou lá um pouco. Essa é a conversa entre o jovem. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agora vejamos, prezados irmãos, isso o que vai acontecer. O profeta sallallahu alaihi wasallam diz: "Ash-shababatu shu'batun min al-junun." A juventude é uma porção da insanidade. O que quer dizer? O jovem, em outras palavras, está insane. Está jazz. Está maluco. Agora, número 2, ele é provocado por isto. Agora, qual é o caos que ele não vai causar? Hoje, prezados irmãos, eu sempre digo, as placas publicitárias que a gente vê, quando o jovem sai de casa, ele já está naquela fase da juventude, garamba. Número 2, está a ver aquela placa à sua frente, o que é que ele pode fazer? O mercado do telemóvel, prezados irmãos, se a gente pudesse usar para o bom caminho. Então isso tudo, prezados irmãos, o jovem está naquela insanidade. Está no auge da sua vida. O sangue está muito quente. Mas mesmo assim, prezados irmãos, se a gente der a correta mensagem para o jovem, o Allah, eu juro, o jovem, a natureza dele gosta de desafios. Ele gosta de disputa. E se ele sozinho está num caminho reto, o Allah, o jovem sozinho é capaz de levantar e de enfrentar os maiores ditadores do seu tempo. Vamos começar a abrir página, Corão após Corão, prezados irmãos. Página após página. Profeta Abraão, Ibrahim, alaihi salatu wassalam. Abraão, muito conhecido. Ibrahim, muito conhecido. Alaihi salatu wassalam. Quando ele embarcou na missão do Dawa, estava com bengala? De? Tinha 80, 90 anos? Um eu falar, meu irmão, né? Que na Ibrahim já era muito velho quando ele começou a dar Dawat. Mas vamos ver o que Allah diz. Meu querido jovem, Ibrahim alaihi salatu wassalam, quando embarcou na missão do Dawa, começou a enfrentar o seu próprio pai idólatra, escultor de ídolos. O que Allah Ta'ala diz? قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. Quem destruiu os nossos ídolos? Na verdade, ele é um homem, ele está totalmente errado. A história é longa, vocês ouviram agora no Bakraid, no Eid al-Adha, a história de Ibrahim alayhi salam. Não há tempo aqui, nem é momento oportuno. Quem fez isto está errado. Agora, ouçam o que o Corão, Suratul Anbiya, 17º juz do Corão. O que Allah Ta'ala diz? Qalu sami'na fata. Há ulama aqui presentes. Há mashaykh aqui presentes. Sabe o que significa a palavra fata? Fitian é o plural, fata é singular. Jovem. O que eles disseram? Ouvimos um jovem. Fatain? Um jovem. Que falava acerca dos ídolos. Chama-se Ibrahim. Allah menciona que Ibrahim, quando embarcou na missão de Dawa, quem era? Era um jovem. Estava pronto para acabar com os ídolos. Vamos abrir mais Corão. Allah subhanahu wa ta'ala enviou Musa alaihi salatu wassalam para o faraó. A gente sabe a história do faraó. Já temos muitos universitários aqui, mashallah. Devem saber toda a história. Quem é um faraó? Allah ta'ala menciona, prezados irmãos, que naquela altura o povo de Bani Israel, que era o povo escravizado, se Allah mandar um profeta para nós, nós vamos seguir este profeta, vamos arruinar Fir'aun. Allah, afinal, vejamos. Vem Musa alayhi salatu wassalam. É fácil falar em frente dos amigos, né? Mas em frente do boss. De fora a gente fala, patrão, não presta, ele é assim. Espera o patrão chegar à frente, fala lá agora. Meu emprego, meu irmão aqui. Vocês que falaram, eu não sei se é um grande homem, meu boss, subhanallah. É um anjo. Agora veio o texto. Vocês não disseram? Se Allah enviar um profeta, estaremos com ele. Musa alaihi salam está aqui. Todo mundo ficou com medo. Quem levantou e enfrentou o Firaun? Vejamos o Corão, o que é que diz? Olha que eu acabei de recitar. Fama amana li Musa illa dhurriyatum min qawmihi ala khawfim min Firaun wa malaihim an yaftinahum. Quem trouxe foi Musa alaihi salatu wassalam. Quem começou? Foram jovens. Dhurriya. Foi na força e vontade desses jovens que mais tarde, prezados irmãos, 600 mil pessoas abraçaram o Islã e saíram com Musa alaihi salatu wassalam. A história é longa. De prezados irmãos, é muito comum entre nós, basta ver um grande buzurgo, todo dia é um grande baiano, um grande buzurgo. Você quando vê um jovem, você não tem outra coisa para chamar. Um jovem, sim, você está chamado de buzurgo. Para nós, buzurgo tem que ser quem? Tem que ter um tasbih de 20 quilos? Estamos a entender? Barba branca, cabelo branco, bichara, coitado, não consegue andar. Todos dizem, mashallah, hazradi. Mashallah, nós temos esses grandes alimos. Mas isso não quer dizer que buzurgo, você tem que ser próximo a Allah. Não depende da idade, meu irmão. Hoje o jovem fica enganado, é o Shaitan. Você é muito jovem, você quer se armar em grande santo agora? Curte lá, chila lá. Eu não. Allah diz que não. Suratul Kaf. Aqueles 7 homens da caverna, quem foram? De? Os 7 homens. Quem foram? Allah diz no Corão que enfrentaram o rei. A história é longa. Da Suratul Kaf, vocês sabem, prezados irmãos. Era um povo idólatra. Um jovem viu que ele lá, o que o meu povo está fazendo, não está certo. Hoje eu chamo a atenção, meu jovem, Wallahi, vamos comparar a história da Suratul Kaf com o jovem de hoje. Meu irmão está a curtir, está aí para a discoteca hoje, está errado. Wallahi, meu irmão está a fazer aquilo, está errado. Você fala, Allah, eu vou travar, não vou fazer aquilo. O sawab que Allah deu aos homens, Ashabul Kaf, Allah vai dar assim, meu irmão. Um viu que não, o que estão a fazer está errado. Vários tafsirs, várias interpretações do Corão. Então, um dos jovens, eles quando estavam naquele ajuntamento, estavam a adorar aquela festa pagã, ele se afastou, ficou do lado. Passando algum tempo, outro jovem sai, também fica do lado. Então ficaram com medo. Se eu falar para ele, por que você está aqui? Ele vai dizer, eu estou contra o meu povo. Vai queixar o rei, serei preso. Chup-chap, cada um ficou sentado, calado. Passando algum tempo, veio o terceiro. Dois aqui. Mas se eu abro o meu bico, vão queixar o rei que nós estamos contra. Terceiro, quarto, quinto, sexto. Até quando estavam já os 7 reunidos, um disse, mas o que vocês estão aqui a fazer? Então aí todos, quando alguém fala, então todos ganham coragem, assim, né? É ou não? Ah, vocês não sabem. Vocês não sabem. Querem que eu conte histórias para vocês? Quando a comida não está boa, ninguém fala. Mas basta um, todos, Adab, não pode falar mal da comida. Mas quando um fala, ah, eu também, eu quase vomito. Olha, filha, eu também senti isso, todo mundo fala. Mas espera, um falar. Tenho várias histórias, podia contar para vocês sobre isso, mas não dá. Então um falou, disse, eu estou contra o que o meu povo está fazendo. Ele disse, eu também estou contra. Subhanallah, ele disse, como é que a gente vai fazer agora? Eles eram, prezados irmãos, eram jovens que os pais eram pessoas de elite. O rei, quando sobe, alguns jovens não estão a favor. O rei mandou chamar, venham para cá. Agora, à frente do rei, subhanallah. Meu irmão, é fácil falar, hein? O profeta Salam falou no hadith, Afdalul jihad kalimatul haqq inda sultanin jair. Qual é o maior jihad? É a palavra verdadeira em frente de um rei tirano. Allah relata no Coran. Como é que Allah relata? Nahnu naqussu alayka naba'ahum bil haqq. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nós vamos falar acerca dos homens da caverna para você. A história verdadeira. Quem foram eles? Allah introduz. Isso que eu queria só focar. Se vocês estão a prestar atenção, prezados irmãos, na minha conversa, eu só estou a focar nos ayats do Coran, ainda não entrei nos hadiths, em que só vem jovem, jovem, jovem, jovem. Allah diz, a gente lê Suratul Kaf todas as sextas-feiras. Qual o que Allah Ta'ala diz? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Fazidnahum huda. Eram jovens que acreditaram em Allah. 7 jovens, nós vamos defrontar o rei. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها. Ela diz, ela fez, agora olha o passo que ela faz. Os jovens, eles, hoje em dia o jovem, eu falo para os irmãos, o jovem, o forte, mashallah, é muito bom, não é isso, não é que estou contra. Você carrega quantos? Peito, faz peito, não sei, 300 quilos, não sei o que, bem. Sabe que ele é forte de verdade? Está a passar uma moça, você baixa o olhar. Wallahi, você carregou mais quilos que aquele. Ah... Está-se a falar mal do outro, ribat, né? E a outra não presta. Você trava o seu nafs. Ribat, eu não posso falar. Não vou comer a carne do meu irmão. Você carregou mais quilos que outro. Por mais que, coitado, é um dublá, patelá. É um coitadinho, mas perante Allah é mais forte. E agora, quando eles deram esse passo perante Allah, o rei chamou. Conversa no tafsir de Jalalain Ibn Kathir, está bem explícito isto. Vocês filhos de pessoas de elite. Vocês não acreditam? Eu sou Deus, na'udhu billah, o rei. Eles disseram que você é Deus, como é possível? A gente não acredita, é impossível, você é humano. Allah diz, já quando eles deram o primeiro passo, então Allah abre agora. Allah diz, وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ. Nós demos força a eles para enfrentarem o rei. Agora eu queria, no fim, depois qual foi o milagre? Eles depois fugiram, a história é longa. Fugiram, perseguiram a eles, foi que Allah Ta'ala deu a eles aquele sono. Dormiram quantos anos? وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِئَةٍ. 300 anos, mais 8 anos, 308 anos. Eu queria mencionar essa parte agora. Quando eles estavam na caverna, entraram, Allah subhanahu wa ta'ala deu-lhes um sono profundo. Allah diz, olham agora, Allah, meu jovem, deixa os CDs, deixa os DVDs, deixa as discotecas. Wallahi, esse sawab que Allah deu. Hoje Allah não está a pedir ao jovem para fazer o quê? Para enfrentar o rei. Allah não está a pedir ao jovem para enfrentar um jihad. Lá, lá, lá. Allah diz, faz 5 salates. Seja um jovem de exemplar. Tenha sunna na sua vida. Abandona um pecado. O sawab que Allah deu a esse homem da caverna, Allah vai dar a si. E o Allah, olha o êxtase que eles tiveram. Meu irmão, você quando toma aquele comprimido, você fica high, né? Quanto tempo? De? Podem falar, estamos a conversar. Eu não vou dizer que você toma aquele comprimido. Ouviu falar, é que o problema é este. Mas deve ser, Molana, como sabe? Eu não sei quanto tempo. Mas algumas horas, né? Meia hora, duas, 12 horas. Você fica, tá lá. Tá, touching the sky. Você vê o mundo voar. Allah deu a esses jovens, subhanallah, dormiram 308 anos, depois acordaram. Diga, meu irmão, quantos anos? 308 anos. Vocês estão a ver a mãe quando põe bebê em casa para dormir? Quem pai aqui sabe? Como, o que você faz? Vê cortina, né? O que faz com a cortina? Põe de tal maneira o sol quando bater aí para não apanhar no meu beta, no meu filho, não é? Allah diz, eu fiz esse intizam para os meus bandá. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينَ وَإِذَا قَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. Allah diz, qual é o intizam que eu fiz para os meus servos? O sol, Allah fez de tal maneira, quando nascia, quando estava no meio, Allah, eu fiz de tal maneira que o sol nunca tocava neles. Ah, olha a intenção que Allah faz. Prezados irmãos, vamos abrir o hadith. Subhanallah. Escutei com atenção este hadith. Bukhari Sharif. Hadith Sahih. Em que Imam Bukhari põe um bab. Mashallah, que há muitos ulama sabem. Bab. Imam Bukhari sente os seus babs. Bab ad-Dajjal la yadkhulu al-Madina. O Bab vem um capítulo em que Dajjal, o falso Messias, não entrará na cidade de Medina al-Munawwara. Esse é o capítulo, pois vem o Hadith. O Hadith Imam Bukhari narra, Yanzilu Dajjal, wa huwa muharramun alayhi an yadkhula niqab al-Madina, fayanzilu ba'd as-sibaki allati bil-Madina. O Dajjal virá, vocês sabem, ele vai percorrer todo o mundo. Duas cidades, Mecca e Medina al-Munawwara, estarão protegidas. Então ele vai ficar arredor de Medina. Ele não vai conseguir. Será haram para ele entrar em Medina al-Munawwara. Agora, meu irmão, Allahu Akbar. Hoje em dia, vocês sabem, já fugindo um pouco do nosso tópico, Dajjal, o falso Messias, vocês sabem quem são os maiores, quem serão os maiores seguidores de Dajjal? Judeus? Número 2? Quem? Aqueles que amam a música. Aqueles que amam a música serão os seguidores de Dajjal. Aí eu não consigo dormir. Tenho que pôr o meu laptop. Aquelas minhas house. Aí que eu vou fazer house também. Subhanallah. Eu não consigo dormir sem escutar aquilo. Agora, olham, prezados irmãos, que hoje o jovem virou o talento de Dajjal. E hoje, olha o que é aquele jovem, subhanahu, o que será? Vem no hadith, fayaqum, يومئذ رجل هو خير الناس أم من خير الناس. O homem que naquela altura será o melhor presente na altura ou entre os melhores, ele vai levantar e vai enfrentar o Dajjal. O que é que ele vai conversar com o Dajjal? Ashhadu annaka Dajjalun alladhi haddathana anka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haditha. Eu testemunho que você é aquele Dajjal que meu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falou acerca de si. Dajjal afinal vai falar para as pessoas: afara'aytum in qataltuhu thumma ahyaytuhu hal tashukuna fil amr? Esse jovem está aqui armado, está a se armar em grande. Se eu cortar em dois pedaços e depois voltar a ressuscitá-lo, vocês terão dúvidas na minha divindade? Dajjal está a falar. Ele fará isso. Vai cortar, vai voltar a juntar. E agora vai dizer: como é jovem? O jovem dirá: agora eu tenho só mais convicto que você, Dajjal. Siratul Anbiya é um livro, prezados irmãos, de história dos profetas. Vem lá escrito quem será esse homem que vai levantar e vai defrontar o Dajjal, o falso Messias. Vem lá escrito as palavras daquele dito: Shabun Mumtali'un Shababa. Allahu Akbar. Shabun Mumtali'un Shababa. Jovem que estará na flor da juventude. Hoje Allah nos perdoa, hoje ficamos talento do Dajjal. Prezados irmãos, vamos agora falar acerca de um jovem. A história é muito longa, vocês já tiveram ouvido, eu gosto muito de repetir essa história. Origem africana. Origem africana. Pele negra, para ser mais explícito. Luqman Hakim foi também de origem africana. Grande sábio, o nome dele está no Corão, vai. Vai ter arrancar, vai. Que? Luqman Hakim, Allah gostou tanto dele, pôs o nome dele no Corão. Pele? Grande sábio. Nome desse jovem chamava de Sa'id ibn Jubair. Allahu Akbar. Sa'id ibn Jubair, prezados irmãos, foi um jovem que nasceu 46 anos após a emigração de Muhammad Sallam para Medina Tul Munawwara. Quantos anos? 46 anos. Ele foi aluno, só para vocês terem ideia, de Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhuma, Aisha radiallahu anha e Sa'id ibn Jubair. Vem a seu respeito. Famundo nu'umatu azfarihi كان الناس يرونه إما عاكفا على كتابه يتعلم أو صافا في محرابه يتعبد. Desde a infância ele tinha dois hábitos, esse jovem Sa'id ibn Jubair. O que é que ele fazia? Ou estava com o kitab, com o livro a estudar, ou se ele não estava a estudar, onde é que ele estava? Estava no musalla a comunicar com Allah. Hoje, tipicamente, também quando a gente fala, ou você quando olha para o jovem, bem, se ele não está no celular, na internet a navegar, ele está lá nos bilhares, bem. Vamos lá procurar, vamos encontrar algum lado. E a gente quando pergunta aos nossos filhos em casa, onde está? Não está na sala? Está lá no quarto na internet, garanto. Ele também tinha dois hábitos, Sa'id ibn Jubair. Ou estava a ler livros, ou então estava a adorar Allah. ولقد أدرك هذا الفتى الحبشي أصلا أن العلم هو الطريقة القويم الذي يوصله إلى الله تعالى. Desde criança, ele, esse jovem de origem africana, ele já tinha em mente que aquilo que vai levar para Allah é o conhecimento religioso. Então ele aprendeu com os grandes sahabas. Ele estava a viver primeiramente na cidade de Kufa, no Iraque. Iraque, um país histórico. Então ele estava na época, vocês já ouviram falar do rei tirano Hajjaj ibn Yusuf? Já ouviram falar de Hajjaj ibn Yusuf? Foi um grande rei tirano. Ceifou milhares de vidas. Então ele estava a fazer, alguém alertou: Sa'id, Hajjaj ibn Yusuf, você cuidado. Se ele ver um jovem como você assim, com muito conhecimento, vai querer acabar consigo. Vai querer acabar consigo. Não vai querer você ver você progredir. É melhor você abandonar aqui Kufa. Então ele aí sai de Kufa, vai para Makkatul Mukarrama. Em Makkah, durante 10 anos, o que que ele fica lá a fazer? Ele fica lá a ensinar as pessoas a aprender. Ensinar e aprender. Só para dar um dito dele, eu estava dias a fazer mutala de Sa'id bin Jubair. Ele diz, subhanallah, ma araftu man ala yamini wa la man ala shimali fi salati mundu 40 sanatan lianni sami'tu ibn Mas'ud wa ibn Abbas alladhi ya'rifu man ala yaminihi wa man ala shimalihi fi salatihi fa salatuhu batilun. Ele diz, durante 40 anos, Allahu Akbar, eu não distingui quem está do meu lado direito ou do meu lado esquerdo no solado durante 40 anos. Porque eu ouvi meu professor Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, dizendo, a opinião deles, quem reconhece quem está do seu lado direito ou esquerdo no solado, o solado fica inválido. Eu e você, meu irmão, Di? Basta? Ah, esse é Yusuf, fez bem. Ah, esse é Ibrahim, este. Dedo dele assim, conhece bem? Tem um dedo levantado assim, ah! A gente já reconhece. Você está a rasca, né? É, fez bem, não vê. Você quando vê, dedo dele, Subhana Rabbi Al-Azim. Chegou até quem vem, Subhana Rabbi Al-Azim. 40 anos, Zaid ibn Jubair não reconheceu. 40 anos. Então ele estava em Makkah a ensinar as pessoas, até que num belo dia, agora escutai a passagem, subhanallah. O Hajjaj bin Yusuf colocou um seu governante em Makkah, que chamava-se Khalid bin Abdullah. E ele estava sentado com os seus companheiros, quando esse governante, também eram todos maus, todos corruptos. Quando saí, estava com os seus alunos, quando viu aquele governante, disse, Ma ra'aituni illa halikan ala yadayhi thalika zalim. Eu acho que hoje chegou o meu dia, aquele rei opressor vai me capturar. Falou para os colegas. Não passou algum tempo que ele foi capturado. Antes de ser capturado, chamou um dos amigos. Disse, eu quero contar uma coisa para si. Meus jovens, escuta com atenção essa passagem. Subhanallah. Hoje estamos nessa noite de ibada. Esse ajuntamento é para isso. Ou vamos lembrar essa passagem de Sa'id bin Jubair. Ele falou para um daqueles jovens amigos. Ele diz, Kuntu ana wa sahibani li fi laylatil ibada. Num belo dia, eu e meus dois amigos fizemos uma machoeira com meu irmão. Hoje vamos fazer a ibada até amanhecer. O jovem fala o quê? Vamos tirar até? 6. Vamos fazer a ibada até amanhecer? 3. Então ele disse, Fastash'arna halawata du'a fada'auna Allah bima da'auna. Ele disse que a gente entrou, subhanallah, num êxtase de du'a. Como você, quando toma aquele compromisso, fica raio. Ele disse que a gente fez tanto du'a que nós já estávamos no outro level. Mas através de du'a. Fada'auna Allah bima da'auna. Cada um fez du'a, chorou. Watadarra'na ilayhi bima tadarra'na. Cada um voltou para Allah, lágrimas após lágrimas. Uma noite de ibada. Como o jovem diz, vai, a ibada também é assim. Você começa passo por passo, Quran, não é? Salat, choro. Da mesma maneira, quando você sai fora, o que acontece? Só tinha ido, eles só me levaram para eu checar. Senão você fica no carro só a checar, nós vamos lá tirar. Mas eu não sei o que aconteceu. De repente vi que o copo estava na minha mão e na unzu bilá, moça atrás de moça no meu colo e amanhecer já era 4 horas. Eu não. Esses jovens disseram que não. Nós começamos com du'a. Atingimos o level muito high no du'a. Fizemos a ibada. Caímos perante Allah até amanhecer. Como um pecado, prezados irmãos, germina outro pecado, uma boa ação germina uma boa ação. Gosto não essas palavras. Às vezes você quer fazer o du'a antes de dormir, é uma boa ação. Começa com o du'a antes de dormir, Allah vai dar tawfiq de fazer 2 rakat de toba antes de ir para a cama. Baraka de wudu. Uma má ação provoca outra má ação. Então Sa'id diz que nessa noite nós fizemos isso. Allah aceitou, meus dois companheiros foram mortos por Hajjaj. فَبَقِيْتُ أَنَا أَنْتَظِرْ. Eu estava à espera deste dia para enfrentar o Hajjaj. Agora olham para essa parte. Para esses irmãos, você muitas das vezes sai de Amado 40 dias, um chila, 4 meses, vai para Hajj, sai no caminho de Allah, vai para uma viagem de negócios. Família vai te pedir no aeroporto. Que tal? Você sabe, daqui a pouco ainda mandam lista para você trazer, não é? Prende Sa'id ibn Jubair. Por quê? Porque ele chamava para Allah. Por quê? Porque ele falava haq. Mandaram prender ele. O mundo sempre foi assim. Quem sempre foi lá falar haq, cedo ou tarde vão aniquilar este homem. O mundo foi assim. Agora, ouçam essa passagem, subhanallah. Quando ele estava sendo preso, طلعت بنية صغيرة له. Uma filha pequena dele levanta e vê o pai. فرأته مقيدا والجند يسوقونه. Viu o pai preso e os polícias já a rastejarem Sa'id. فتشبثت به. Criança, né? Correu, abraçou o papai. Onde você está? O que está a acontecer? Ah, que tá? Ele não vai para o aeroporto, vai, porque a filha quer que eu vou trazer isso. O que é Sa'id? Subhanallah. Então, olha, olha o grau desse jovem. A maturidade. Ele com calma, amor e carinho afastou, pôs a filha de um lado. Ele disse, oh, minha filha, قولي لأمك اصبري فإن موعدنا الجنة. Filha, vai para casa, diga para mamã, tenha paciência, seja perseverante, faça sabar, nosso encontro será no Jannah. Nosso encontro será no Jannah. Mas era esse jovem, prezados irmãos, que ele não falava com mulheres estranhas. Era esse jovem, quando via outro de barba, está a chegar um leão. Não era esse tipo de jovem que zombava do sunnah, troçava do sunnah. Não, era um jovem que tinha lá à sua frente, era fácil falar. Agora, prezados irmãos, Sa'id ibn Jubair, trouxeram, levaram a ele, está à frente de quem? Do Hajjaj. Allah, é fácil falar, é fácil escutar. Vamos por um instante colocar-nos no lugar de Sa'id. Um instante. Eu diria para esses irmãos, bem-vindos. Hoje aqueles jovens aqui tem MIG, né? MIG 33, não tem? Não tem no MIG? Ah, mas vocês comem que aqui... Vocês não sabem o que é MIG? Vocês não sabem o que é MIG? Já passou o tempo de MIG? Agora é Facebook. Agora é WhatsApp. Então aí no Facebook tem várias... Como é que se chama aquilo? Tem, não? Facebook daquilo, de casamento, não sei do que, disto, daquilo, né? Várias salas. Então eu queria dar vocês as boas-vindas, prezados irmãos, a uma das salas, não do Facebook, de Sa'id ibn Jubair. Não é Facebook com aquela moça lá do Japão, da China, do Brasil. Não, Molana, estou a dar dawa. É? Molana é dawa. Ih, ela está a cair um pau, Molana. Ih, dawa. Vê lá se eu converter ela, Molana. De? Istafti qalbak. Bem, pergunta seu coração. Nós, Jujô, é toda dar down, Molana. É, se ela entrar no Islam, Molana, imagina, toda a família. E vão buscar hadith. Molana, eu li um hadith. Se alguém ser guiado por sua causa, subhanallah, Jannat. Molana, eu estou a dar down. Não estou a ver nem voz para a cara dela. Olho. Eu sou bat-up. Sa'id ibn Jubair está em frente de Hajjaj ibn Yusuf. Allahu Akbar. Ai, Allah. فَنَظَرَ إِلَيْهِ بِحِقْدٍ. Hajjaj olha para ele assim, com raiva, rancor. Seu malandro, shaitan, salah, badmash. Masmuk. Para matar, fazer vocês entender a maturidade de um jovem. Masmuk. Que anam retumara. Qual é teu nome? Sa'id. Sa'id ibn Jubair. Com toda a força. Sa'id significa afortunado. Jubair, Jabara significa... a gente, prezados irmãos, em árabe, para quem tem muito ulama, Jabira é aquele gesto quando se a pessoa aleja, põe uma ligadura, chama-se Jabira. Então é o reformador. Então eu sou afortunado de ser reformador. Hajjaj disse o quê? Bal anta shaqiyyun ibn Qusayr. Que reformado, não sei o que é reformador. Você é filho de um malvado, você é próprio malvado. O rei falou, sabe quem respondeu? Agora é o diálogo. O Facebook. Online. Kanat ummi a'namu bi ismi minka. Hajjaj, com todo respeito para o seu reinado, minha mãe sabia melhor o meu nome do que você. Segunda pergunta. Ma taqulu fi Muhammad? O que você tem a falar acerca de Muhammad? Saidish? Ata'ni Muhammad bin Abdullah salawatullah alayhi wa taslimat? Que Muhammad? Muhammad, Muhammad, Muhammad. Você está se referindo a Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Olha, você hoje para corrigir, se alguém erra mais bem, você fica... Quem tem coragem? Vamos ser francos. Ser francos. Uma pessoa superior a nós falou, Muhammad, você quer, né? Quer puxar algo dele, umas moedas, aí, umas notas. Você não vai ter coragem. Vai, fala lá, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E se eu falar, vai dizer, você está me corrigindo por quê? É verdade ou não? Ficamos com medo de dizer, vai, porque ele vai, por que você vai me corrigir? Temos medo. Ele disse sim. Então começou a sair do Ildo Adam e a uma al-Qiyama. النبي المصطفى خير ما بقي من البشر وخير ما مضى حمل الرسالة أدى الأمانة نصح لله ولكتابه ولعامة المسلمين وخاصتهم Ele foi o Nabi escolhido, o selo da profecia, será o líder da humanidade no dia de Qiyama, Sayyid al-Adam yawm al-Qiyama. Ele carregou a profecia, transmitiu a mensagem. Esse foi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa sallam. Mada taqulu fi Abi Bakr? Diálogo, Facebook, né? Online. O que você fala aos pés de Abu Bakr? Olha um conhecimento desse jovem. Abu Bakr, ele diz, Khalifa do Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam, huwa siddiq. Mada ala minhaj sahibihi, lam yugayir wa lam yubadil, asha hamidan wa kutila sa'ida. Foi sucessor de Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ou foi o verdadeiro companheiro de Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Andou nos passos dele, não mudou nada. E teve uma morte nobre. Mada taqulu fi Umar? Huwa al-Faruq. Pai, há muitos Umar aqui, né? Há muitos Umar aqui, né? Wallahi, eu fiquei muito triste. Há dias, quando é que foi? Um mês atrás, eu mostrei uns companheiros que estavam comigo. Há um distrito aqui. Está lá escrito, Discoteca Umar. O quê? Discoteca Umar. Maputo. Arredores, província de Maputo. Eu disse, e lá? Ficou Discoteca Umar. Manda, o que você diz a respeito de Umar? Ele é Faruq. Alladhi farraqa Allahu bihi bayna al-haqqi wal-batil. Através dele, Allah separou a falsidade da verdade. Khiyaratullahi wa khiyaratu rasuli. O escolhido e amado de Allah e do seu mensageiro. Asha hamidan wa qutila shahida. Teve uma vida nobre, morreu uma shahid. Mada taqulu fi Uthman? O que você fala a respeito de Uthman? Al-hafiru bi'iri rum, al-mujahizu li jayshi al-usra, al-mushtari li nafsi baytan fil jannah. Sihru Rasulillahi sallallahu ala abnatay. Wa qad zawajahu Allahu bi wahyi min as-sama. Asha hamidan wa qutila shahida. Quem foi Uthman? Na batalha que mais precisavam do apoio, Uthman deu tudo no caminho de Allah. Uthman Ghani Kadama Dena, bote é? Asan é, bai. E quem Uthman Ghani Banna, muskil é. Eu sou Uthman Ghani, eu também sou. Fica lá, Uthman Ghani. Toda a riqueza no caminho de Allah. E qual foi a hora que ela lhe deu? Ele continua dizendo: quem foi Uthman? Genro do Profeta Salam, duas filhas. E não foi casamento, o pai escolheu, não, como você escolhe hoje. Sabe, foi com o casamento de todas as filhas do Profeta sallallahu alaihi wasallam? Biwahyi min as-sama. Allah ordenou, ya Rasulullah, casa Uthman, faz tua filha casar com Uthman. Allahu Akbar. Foi morto um mártir. Número 4, mada taqulu fi Ali? Primo de Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, se eu for falar em árabe, o tempo já está acabando. هو عم هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة البتول مريد وشبوز دي فاطمة رضي الله عنها بايد حسن حسين conversa está acontecendo no Facebook online. Então agora sabe, quando você começa a bater papo, né, que está no MSN. Oi, como é que é? Tudo bem? De onde é que és? Depois começa a ficar quente a conversa, né? Hajjaj, vai? Agora deixa lá de histórias, vamos lá falar papo sério. Fa'ayyul khulafa banu Umayya a'jabu lak. Nós temos, naquela altura eles tinham aquele reinado, né? Tribos. Então Banu Umayya era uma tribo. E Hajjaj pertencia àquela tribo. Perguntou a Sa'id, entre os reis, os governantes, todos que passaram naquela tribo, quem você acha melhor? Ele queria ter dito você, né? Sabe o que ele respondeu, Sa'id? Ardahum li khaliqihim. O melhor entre eles é aquele que mais satisfazeu Allah. Você deixou Allah Ta'ala satisfeito. Aquele que mais impressionou Allah, aquele mais. Hajjaj diz, fa'ayyuhum ardah li khaliqihim. Quem mais deixou Allah Ta'ala satisfeito? Ilmu dhalika inda alladhi ya'lam sirrahum wa najwahum. Said responde, vai, quem tem conhecimento disso é Allah, que sabe o oculto. Hajjaj disse, vai, vamos lá ter calma, jovem. Mada taqulu fiya. O que você tem a dizer a meu respeito? Mariga, vai, um de nós. Se fosse um de nós, diarreia. Isto aqui é complicado. Como é que é isto? Jê, que tal agora? Fala lá a meu respeito. Allahu Akbar. Sabe o que é que ele respondeu, Sa'id? Idhan yasuka wa la yasurruk. Idhan yasuka wa la yasurruk. Você não vai gostar daquilo, vai te ofender e você não vai gostar daquilo que eu vou falar. Inni a'lam annak. Agora olham falar, o que é falar haq à frente da pessoa? A gente está, Maulana, eu falo haq, hein? Falar haq, está a falar à minha frente. Vamos mostrar Sa'id o que é falar haq. Inni a'lam annaka mukhalifun li kitabillah. Sa'id disse, eu sei que você é famoso a teu respeito, que você está contra as ordens do Coran. Tuqdimu ala umurin turidu biha al-hayba wa hiya tuqhimuka fil halaka wa tadfa'uka ila an-nar daf'atan. Você está a fazer algo para show. Que tá? Falar na cara de alguém. Você é um show. Show pista da primeira. Hajjaj, afinal, a última espada e seta dos reis, qual é? Quando já não há recurso, quando perde no debate, o que acontece? Mesada acabou. Ah, hoje em dia, qual será o exemplo? Você foi contra mim, né? Esquece, mesada. Vai desrasgar fora. Aqui não era mesada. Wallahi la aqtulannak. Sa'id, eu vou acabar consigo. Calma, Sa'id. Um de nós, please, não me mata. E o que é que ele disse? Hajjaj, idhan, tufsidu alayya dunyaya, ou tufsidu alayka akhiratak. Você se matar, você vai acabar com o meu mundo e vai acabar com o teu akhira. Hajjaj, vai agora, subhanallah, está quente. Ikhtar li nafsika ayu qitlatin shi't. Sa'id, qual é a maneira que você quer morrer? Escolha. Quer como? Espada, seta, tiro, cadeira elétrica, o que você quer? Sabe o que ele respondeu? Ya Hajjaj, subhanallah, ma taqtuluni qatlatan illa qatalaka Allahu mithlaha fil akhirah, fakhtar li nafsika ya Hajjaj. Hajjaj, cada dor, cada morte que você der aqui no mundo, Allah vai dar a mesma morte a você no Akhira. Escolha para si a morte que você quer. Ah, esse é o jovem que a gente quer. Onde está esse jovem? O jovem vai falar quando? Quando controlar a sua vista. Quando afastar a sua língua do ghibat. Aceifo o Natanya Gulam. Jovem, vem para cá, traz lá a espada. Vamos lá acabar com esse miúdo. Tabassama. Começou a sorrir. Na altura da morte, o homem está a sorrir. Hajjaj, ficou louco. Matabassumu, cá, você está a me deixar crazy. Você está a rir. Ele diz: Hajjaj, tabassamtu min jara'atika ala Allah wa hilmullahi alayk. Eu estou a sorrir pela ousadia que você tem de enfrentar Allah e a tolerância de Allah para consigo. Põe ele deitado agora, vamos acabar com ele. Ele faz dois rakats, vira-se para o Qibla. Podem me tirar, calmo, tranquilo. Hajjaj diz, hawiluhan il Qibla. Viram ele do Qibla, você virar para o Qibla. Ele olha para Hajjaj, não quer me virar para o Qibla? Aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Onde quer que você vir, Allah está presente. Ah, é? Hajjaj, põe o gajo deitado de barriga para baixo. Ele olha para Hajjaj, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. De baixo na terra? Da terra saímos para ela, voltaremos dela, sairemos de novo. Aí, prezados irmãos, Qutila Sa'id. Sa'id tornou-se mártir. Hajjaj ficou preocupado que estava a escorrer muito sangue. Chamou o doutor, Tobib sabe, doutor sabe, ah, Jai, vai que arrua, vai. Esse homem está a sangrar muito. O doutor disse, minha pesquisa diz, na altura da morte, quando alguém está muito nervoso, então fica tudo apertado, então não sai nada. Mas quando alguém está relax, na vossa linguagem, meus jovens, quando está soft. Quando o cara está muito soft, então o sangue sai todo assim. Imam Ahmad bin Hanbal dizia, قتل سعيد بن جبير وما على الارض احد الا وهو محتاج الى علم. سعيد foi martirizado, mas não há ninguém na face da terra que não precisou do conhecimento de Sa'id. Allahu Akbar. Para terminar, prezados irmãos, dois jovens, Hassan e Hussein. Eu falei agora no princípio, eu queria argumentar, mas o tempo já não permite, temos que cumprir com o tempo. Desde Muharram até chegar, era uma boa oportunidade de falar acerca dos dois. Eu queria mencionar algo acerca de Hassan e Hussein. O profeta sallallahu alaihi wasallam falou um hadith que eu acabei de recitar. Aquele que vai ficar feliz em olhar para um residente, para o líder do jovem no Jannah, olha para Hussein, filho de Ali. Hassan era parecido com o profeta sallallahu alaihi wasallam, da cabeça até o umbigo. Filho mais velho, Hassan. Hussein era parecido a Rasulullah sallam, do umbigo até os pés. Hassan tinha 7 anos quando o profeta sallallahu alaihi wasallam faleceu. Hussein tinha 6 anos. Só para ultimar com a grande passagem dele, hoje em dia o que nos deixa muito triste, eu falo em nome de todos os pais aqui presentes, é o respeito que saiu de fora da vida dos jovens. Esse ajuntamento ensina não só para a gente adquirir adab. Hoje a gente não tem... nós temos o nosso tio, está à espera de nós na casa de banho, mas você não consegue. Pai, tio, vai à frente, não consegue. Está no masjid, não consegue fazer ikram. Hoje nem chamaram os nossos miúdos, nem tio também chamam. Tchau, tchau, cacá, esquece, vai, tio também. Aquele senhor, deixa lá aquele tipo, pá, aquele tio. Cota! Olha lá o cota, está a chegar. Não há adab, não há respeito. Zumbamos, troçamos dos mais velhos. Essa não é a conduta. Olha Hassan e Hussein. Eles viram que um sheikh, um senhor de idade, não estava a fazer bem o wudu. Agora os jovens, curta lá, curta lá, chega lá, chega lá. O filho não sabe. Não sabe. Subhanallah. O que é que eles fizeram? Foram no Udu Khanak, viram aquele velho, a altura que ele estava a fazer o Udu. Disseram, Ya'am, innaka sheikhun kabir, wa nahnu shaban. Você é já um velho de idade avançada, nós somos jovens, pode ser que a gente tenha errado o nosso Udu, estamos a pedir para você corrigir os erros dos nossos Udu. Nós vamos fazer, você veja, Fatana Baha Sheikh. O Sheikh logo disse, Subhanallah, eu que estou a fazer o Udu errado. Abraçou Hassan e Hussein, disse, vocês são os verdadeiros jovens. Que Allah está na de Tawfiq Adhan, que horas é? 8 horas. Vou ter que pôr ponto de interrogação. Hã? Espera, né? Então, Muazzin sabe, está à espera. Só para ultimar, prezados irmãos, mais 2 minutos vou roubar do Muazzin sabe. Está a chegar agora dezembro, final do ano, prezados irmãos. Está a chegar? Final do ano. Termino com esse. Escutai com atenção essa última mensagem minha. Há duas ocasiões que o thawab é redobrado. Duas ocasiões que Allah redobra o thawab. Número 1, nas noites auspiciosas. Por exemplo, Laylatul Qadr, grande noite de Ramadan, vocês fazem a ibada lá, multiplica, duplica. Número 2, em que a recompensa triplica. Quando é que é? Quando todo mundo estiver na negligência, vocês estiver a adorar Allah. Por isso, inshallah, presidente, eu sempre falo, quando dar meia-noite, você põe o salá, põe sajda. Falei, Allah, todo mundo. Cara, uns já celebraram antes, uns depois, uns estão a tirar fogo de artifício. E Allah, eu sou muito pecador. E Allah, eu sou muito badmash. Mas Allah, nesse momento eu quero adquirir a tua satisfação. Se Allah olhar uma vez com o olhar de rahmat, nosso trabalho já está feito. Faremos isso, inshallah. Que Allah Ta'ala nos dê tawfiq, inshallah. Que Allah Ta'ala faça com que na nossa juventude possamos ter as qualidades de quem? O Ibrahim alayhi salatu wassalam, Musa alayhi salatu wassalam, e acima de tudo, o grande jovem de origem africana que foi Sa'id ibn Jubair, radiyallahu ta'ala anhum ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alameen.